mensagem foi perdida, passagem foi escondida, barragem foi vencida. Eu não sei o que mais ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer, a mensagem foi perdida, passagem foi escondida, barragem foi vencida. Eu não sei o que vai ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer, não levaram, não levaram, eles não conseguiram, por mais que eles tentarem, meu abrigo destruíram, não pararam, não pararam, não, não me impediram, eu ataco no ato na medida em que oscilam, mas eu também tive um sonho, ó, que fita um almoço em família, entre palestinos e israelitas, detém pra todo mundo, mas a ganância não permite, interrompem sonhos, impõe limites. Também sonhei com a realidade, acordei em choque, suando, o pesadelo persistiu, vi que não tava sonhando, corri pra não me alcançarem, vi que não tava perto, me escondi pra não encontrarem. Por pouco não deu certo, mas eu vi levar os amigos, eu vi nevar em abrigos, por onde eu passei, jamais eu quis levar periga. Amigo, eu tenho que pedir perdão, pra minha autoestima eu deixei levarem pra baixo, esqueci de trazer pra cima, esqueci de seguir minha sina e os conselhos da minha avó, pra ter sabedoria de Salomão, paciência de Jó. Eu que me julguei forte, vejo quanto eu fui fraco, quero ver falar de sorte com a esperança no buraco. A mensagem foi perdida, a passagem foi escondida, a barragem foi vencida. Eu não sei o que vai ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer, a mensagem foi perdida, a passagem foi escondida, a barragem foi vencida. Eu não sei o que vai ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer. Pensam que eu sou louco, mas eu quero que se foda. Isso pra mim ainda é pouco, porque a vida me ensinou. Eu aprendi no soco a criar oportunidade diante de qualquer sufoco. E eu não quero troco não, pros meus eu quero mais. O tesouro é o sorriso dos que não tem a platina. Cês pode calar os seus, os meus cês não vai mais. Seus diamantes cês pode pôr no chão e senta em cima. Porque eu não vou me corromper como eles querem que eu faça. Onde eu aprendi a viver, brinde é com lata, não com taça. Nossas riquezas levadas, povo sofreu tormento. Se a quebrada estoura o banco, é só ressarcimento. Reza pelo momento, no bang não aceita nota manchada com tinta, mas aceita manchada com sangue. Chega de filme triste com o mesmo fim pra nós. Aqui não tem caranguejo que sai de lado e vai pro mangue. Bumerangue causa efeito e o caos é feito. E não põe a culpa em nós pela sua falta de respeito. Mal são feitos, estão no peito, estão no leito. E poucos lembra que o povo é um corpo que o governo desmembra. A mensagem foi perdida, a passagem foi escondida, a barragem foi vencida. Eu não sei o que vai ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer, a mensagem foi perdida, a passagem foi escondida, a barragem foi vencida. Eu não sei o que vai ser, nosso ouro foi vendido, nosso povo oprimido, mas não me levaram a mim. A minha vontade de vencer.